a vida te feriu. Não consegues reagir. Na verdade, o teu querer é parar e até morrer. Pare agora de sofrer. O passado acabou. Tudo pode o que crer. Se mudares teu querer, Jesus te ajudará. Jesus te ajudará. Amar em vez de odiar. Escolhe sorrir em vez de chorar. Escolhe criar em vez de destruir. Escolhe louvar em vez de se calar. Escolhe curar em vez de ferir. Escolhe ajudar em vez parar. Escolhe agir em vez de se omitir. Escolhe orar em vez de reclamar. Jesus te ajudará. Jesus te ajudará. Escolhe sorrir em vez de chorar. Escolhe criar em vez de destruir. Escolhe louvar em vez de se calar. Escolhe curar em vez de ferir. Escolhe ajudar em vez de parar. Escolhe agir em vez de se omitir. Escolhe orar em vez de reclamar. Jesus te ajudará. Jesus te ajudará. Jesus te ajudará.